Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, em Vila Valqueire. Sexto domingo da Páscoa. O amor a Deus e ao próximo constituem o ponto central de nossa fé e se traduz, entre outros aspectos, na superação de todo preconceito e discriminação. Para que assim aconteça, Jesus nos promete o Espírito Santo, Consolador e Defensor. Recebamos agora os ministros e o Padre João, presidente desta celebração. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Boa noite para todos. Boa noite. Nesta missa das vésperas do sexto domingo da Páscoa. Então, mais um dia em que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nos preparando para a ascensão do Senhor e depois para o dia de Pentecostes. Hoje, nesse bem para rezarmos pela saúde do Padre Jacinto, que na feira desmaiou durante a missa, foi levado no hospital, estava com diverticulite e... aquela infecção estava no CTI até hoje, mas hoje já passou para um quarto. E nesta queda aqui, quando caiu também, fraturou a sua perna, então provavelmente vai precisar também fazer a cirurgia. Então, e outra intenção, hoje o padre Cristóvão completa 33 anos de padre. Peçamos agora o perdão dos nossos pecados, acompanhando o ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteaste com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Cantemos hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade Espírito Santo. Esta missa também é celebrada em intenção póstuma de Lucas Frederico. Liturgia da Palavra. O amor entre os irmãos é o maior sinal da fidelidade ao ressuscitado. Neste amor, a palavra é anunciada e os sofrimentos são enfrentados. Para viver este amor, o Senhor nos envia seu Espírito. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles o ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fiquemos agora de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permaneci em mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis em meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. O que pode nos tocar hoje muito, que as três leituras nos falam sobre o amor de Deus por nós. E amor derramado pelo Espírito Santo, como foi o cordão, pois pediu para toda a família. Eu queria primeiro fazer referência às leituras e depois a meditação. O fato é romano, que tinha o coração, então a fé, a pregação, e ele pediu toda a se batizada, e São Pedro diz, mas nós não podemos negar o Espírito Santo para nós que também tem esta manifestação, porque os certos judeus queriam que fossem os descendentes de Abraão, só Deus. E assim, como a do Espírito Santo, toda a família batizada. Aqui tem um testemunho, foram somente as crianças. E, no, tanto segundo a leitura como o Evangelho, é uma ordem de Deus para os outros. Vários conselhos. Quando fala de amor, ele não nos diz que quiser pode amar. Não, dá uma ordem. E a do amor para nós, o amor de Cristo por nós. Eu assisti um filme, um testemunho, daquele autor que fez Jesus no fim, a paixão. O testemunho dele é muito forte. Ele conta da sua experiência de ser pregado na cruz. Conta da sua experiência de carregar cruz. Quando os polar me interrompe, quando foi deslocado, quando o chão, desloca no chão, que aparece mesmo também no fim, depois ainda cruz. Depois dá testemunho. E nós, acreditamos em qualquer modo, qualquer coisa que aparece, não acreditamos em Cristo Jesus, amor de Deus por nós. As pessoas se deixam enganar qualquer coisa, até, por exemplo, uma roupa rasgada que não tem sentido. E tanta gente hoje acha que está seguindo algo novo no mundo, que é ridículo. Mas como que é a moda? Isso nos entusiasma. Não vou falar dessa tatuagem. Quer dizer, te atraem tanta gente. E para lutar, para ter uma beleza das virtudes na sua vida, para vencer tentações e as maldades, é tão pouca gente que vai lutar. Ele diz que cada um de nós vai morrer e ninguém escapa da sua cruz. Jesus carregou a cruz. Ele disse que discípulo não é maior do que o Senhor. Tome a sua cruz. Que se alguém esteja anos, mas a morte vai chegar para todos. Enquanto Jesus garante, dá certeza da vida eterna para todos, aqueles que não o seguiram na terra, como que vão seguir depois por toda a eternidade? Ele faz apelo, vamos assumir, vamos lutar, vamos levar o reino de Deus com todo este amor que Jesus tem por nós. Ninguém vai dar como ele se ofereceu por nós. Ontem eu fui vendo o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Foi especialmente para dar a minha opinião e queria aconselhar. Não é filme, podemos dizer, para toda pessoa que gosta de ação e as brigas que coloca diante do sofrimento dos primeiros, dois últimos anos em São Paulo, e mostra a realidade que podiam escapar do sofrimento só se negassem nosso Cristo. Mas ele entregar a sua vida por Cristo. É impressionante. E se revoltou, alguns até foram se revoltando, mas os cristãos disseram não, Jesus não lutou dessa maneira, vamos seguir o seu exemplo. E ele se entregou na cruz e disse que nós não somos maiores que ele. Impressiona aquela entrega dos primeiros cristãos. Encontramos no diálogo de São Paulo com São Lucas, que anota as palavras, que anota a ciência nos Apóstolos, que é escrito exatamente por São Lucas, é algo que nos ajuda muito para termos mesa na nossa fé. Mas mais ainda, que hoje Jesus fala tanto deste amor. E nós vemos que na vida dos santos, para eles a Eucaristia não é a mesma coisa para nós. Porque há Jesus, a presença de Deus vivo como aquele amor. E o amor só corresponde ao amor. Quanto mais nós amarmos, tanto mais podemos aumentar. Como nós podemos ver nessa igreja, nós falamos tanto da Santa Faustina, porque é que corresponde com a nossa igreja de Zerico. Como que ela vivia? E como que Jesus se queixava, dizendo, Faustina, recebe todas as graças que eu comunhão. Eu venho com tanto amor só, mas tanta gente me trata como se fosse uma coisa inanimada, uma coisinha, enquanto eu estou vivo e cheio de amor e quero de entregar isto a um. Diante de sinto como se fosse outro mandado para calabouço, porque não tem um pinguinho de amor. Quando falam, só fazem, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. A minha sogra está também, não sei o que tempo. Preciso daquilo e isso. Franças, ninguém me diz, Senhor, eu te amo. Agarro o amor pela sua. E só quando se fala de amor, que amor corresponde àquilo que nós temos ansia. E quantas vezes nós também na comunhão, só como a lista dos problemas, o Senhor deve resolver enquanto temos o amor. Enquanto isso, eu tenho as vivências tão assim profundas. E fala para Jesus, Senhor, fica no meu coração todo o amor possível. E Jesus lhe diz, tão bem no teu coração, você toda a sua confiança, como que eu posso, como me sinto bem, e como que eu gostaria de te encher ainda mais de graças, de amor, e para que você pudesse ler todo mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, diante deste apelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o novo mandamento para amarmos como Ele nos. Repensemos também a nossa presença na sã, que também por todo amor se doa para nós. Não é uma celebraçãozinha que o Pai é o Deus, a continua a presença viva em nós, de prolongamento do seu sacrifício e de sua doação na hora da comunhão. Mas de outro lado também, Ele aceita o nosso sacrifício, aceita nossas oferendas para do ofertório que temos para Ele. Vamos então participar nesta missa como no encontro com Deus que nos ama, e não num ritual vazio que tantas vezes lhe pintamos a ação de nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces pela Igreja e por todos os homens, dizendo com fé. Para que a vivência do amor a Deus e ao próximo seja sempre nossa lei maior na comunidade, na família, no trabalho e em todos os ambientes, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que abramos cada vez mais a ação do Espírito de Deus, deixando-nos conduzir e fortalecer nos caminhos do amor, da solidariedade e da paz, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a tentação de uma religião voltada para o individualismo e o consumismo não abafe a vivência do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que tenhamos a coragem de perdoar as ofensas recebidas, tomando a iniciativa de ir ao encontro daquele que errou, e descobrindo, com nosso amor, um modo de acolhê-lo, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Em todas as nossas intenções, pelo Lucas Frederico, pelo aniversário da ordenação do Padre Cristóvão e pela recuperação do Padre Jacinto, rezemos ao Senhor. Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos e fazei que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos, por Cristo nosso Senhor. Recebemos. Para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Subamos até vós, ó Deus, e nós, as nossas preces com estas oferendas para sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levam à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue

Obrigado, Senhor, por este amor infinito por nós, por esta presença silenciosa na Eucaristia, por ter feito que o céu fique na terra conosco na hora da comunhão. Obrigado, Senhor, por ter nos amado tanto. Ajude-nos que saibamos corresponder a esse amor infinito. Que esse amor penetre a vida de cada um de nós. E que assim sejamos suas testemunhas no dia de hoje, nesta semana que nos espera. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vivência. O amor de Deus é fonte de esperança. Não podemos nos esquecer desta verdade, até mesmo nas menores atitudes de nossa vida. Fortalecidos pela Eucaristia, sejamos fontes irradiadoras da boa nova onde estivermos, seja na alegria, seja na dor. Os avisos. Na segunda, amanhã, nós teremos a primeira comunhão nossa paróquia, no meio da tarde. Primeira reunião do Conselho. Nesses dias, nós temos a novena Maria Passa para Frente, em preparação para o dia de Nossa Senhora de Fátima. Como vocês perceberam, a novena está separada de pelinha aqui da gruta, na frente da igreja. Fica muito bonito. Convidamos a domingo, dia que vem, sessão de Nossa Senhora de Fátima, às 18h. Convidamos a participar. Sábado vai uma missa de 50 anos de falecimento do padre José Kentenich, fundador do Mosteiro Schoenstatt. E vai ter uma missa lá no Santo no Rei. E as irmãs convidam para participar. Padre Kentenich era palutino, que fundou este movimento, né? E que cresceu tanto que este movimento como independente. Agora, amanhã todos têm convite para almoço. Essa paróquia, almoço para já para dia das mães, paroquial no processo pastoral. No dia 19, oração de 1000 Ave Marias, a partir das 11h. Recital Mariano do Coral da Divina Misericórdia, 27, de 18h15. Bingo Beneficente, Caminhos de Nossa Senhora, com o primeiro prêmio, viagem para a Europa, e, ou outro R$ 1.000, cartelas no valor de R$ 25,00. A venda na secretaria e com pastoral da acolhida. Inscrição estão abertas. O congresso será no dia 23, no sábado, a partir das 7h30. E as inscrições podem ser feitas no site da... Continuamos as inscrições para a catequese e... O convite para as peregrinações e viagens. Amanhã, o padre Cristóvão vai com o grupo para esta viagem de que vai ser lá em Fátima, vai até Santiago de Compostela. No domingo que vem, eles estarão lá em Fátima, comemorando a festa das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Inclusive, terão também o Andréa Bocema para homenagear a Nossa Senhora. E daqui a gente quer lembrar de Mão Norte. Nós temos poucos inscritos, temos que reservar o hotel, né, ou os outros da viagem. Quem peço que a vida para porque senão, depois na última hora, cancelando, ficar depois começa a pagar. Então, esses avisos, então, chegou a Misericórdia, dia e dia, livro para mês de maio e junho, divina da palavra de cada dia para a palavra de Deus. Lá no bazar com Dona Dei, na secretaria, na sacristia aqui da igreja. Temos hoje algum aniversariante aqui? Ninguém se manifesta? Então, vamos receber a... O Senhor esteja com... Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único vos deu a graça e a redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.